Ministério Público de Minas Gerais conseguiu na Justiça o afastamento da responsável pela Supran Leste, Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Leste Mineiro. A servidora pública é acusada de cometer crimes contra o meio ambiente por facilitar o licenciamento ambiental de uma mineradora interessada em se instalar nos municípios de Ouro Preto, Itabirito e Santa Bárbara. Segundo o Ministério Público, a empresa obteve irregularmente o licenciamento ambiental na Supran Leste, mas o órgão não seria competente para realizar o procedimento. Além disso, a Supran Leste teria aceitado um estudo de impacto ambiental parcialmente falso e a superintendente teria protegido e dado suporte técnico à mineradora. A empresa também teria conseguido ilegalmente a implantação de correias transportadoras de minério antes da conclusão do licenciamento ambiental e sem a permissão das unidades de conservação situadas em área de Mata Atlântica. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.